Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu saúdo com a saudação do apóstolo Paulo, que saudava as comunidades com a graça e a paz. Uma saudação paulina nessa tarde. É um motivo de grande alegria termos a oportunidade de edificarmos-nos mutuamente. Também motivo de muita alegria que eu quero compartilhar com vocês agora, de que nós estamos aqui no Brasil, só no blog, com 1.350 acessos. Na Alemanha, com 33 acessos, nos Estados Unidos da América, com 19 acessos, nos Emirados Árabes, com 15, nos países onde o Evangelho é proibido, com 10. Eu não vou mencionar para não deixar ninguém em situação complicada. No Canadá, com 7, na Arábia Saudita, que é mais aberta ao mundo ocidental, em alguns aspectos, com 4, na Ucrânia, com 3, no Reino Unido, também estamos presentes, na Argentina, na República Tcheca, em Seychelles, né? Quer dizer, em Singapura e em outros 3 países, pelo menos, segundo aquilo que eu venho anotando desde abril do ano anterior. Estamos em pelo menos 3 outros países com esses países do Evangelho proibido. Eu estimo que estejamos aí em uns 5 países onde o evangelho ou é proibido ou a nação não foi localizada, porque o Google também tem isso. Enquanto é um acesso só, às vezes eles ainda não localizam, ou se localizam, não enviam no relatório, e depois no mês seguinte, então comunicam. Então é uma grande, grande, grande bênção. E a última grande bênção que nós recebemos nesse mês de março, não estou falando de abril, porque o vento sopra e eu estou pedindo ao Senhor que sopre com seu vento e vá levando essa mensagem aonde ele desejar, pelo menos mais um país, eu tenho que incluir aqui a Indonésia. Tá bem? Então, nós estamos chegando a 19 países, certamente, isso é certeza absoluta, mas com a possibilidade de estarmos em 24, mais ou menos, vamos ver se as informações vêm ou se, por causa do regime de ditadura ou uma proibição mais aguda contra o evangelho, ficam vindo só informações numéricas sem o nome do país. Mas de vez, certamente estamos em 19 países agora e pelo menos aí de 2 a 5 países. 2 assim é a expectativa quase irreal mesmo. É subestimar o que a gente faz em orçamento. Quando subestima O arrecadado, o futuro arrecadado, a futura arrecadação e superestima o déficit para que a gente depois não seja surpreendido e consiga um equilíbrio. É isso que eu estou fazendo, pelo menos dois. Mas isso seria uma espécie de absurdo. Com certeza já estamos aí em uns cinco países não identificados, vamos chamar assim. Irmãos, eu queria muito poder também compartilhar com vocês o livro de Salmos, da continuidade. Confesso que o meu desejo continua muito grande de compartilhar o livro de Salmos. Mas, depois de encerrar uma campanha de dedicação de 40 dias, ontem à noite, o Senhor da Glória me chamou e me deu uma nova orientação, orientação que eu não esperava. Então, nós começamos agora a entrar no livro de Romanos. Não esperava, não desejava para esse momento, até porque a gente vem trabalhando alguns textos, com um pouco mais de peso, né? Textos mais pesados para conversão. Textos mais pesados para manutenção da santificação, do discipulado. Quando você tem uma disciplina de oração por dia, uma disciplina de leitura por dia, quando você tem um método em cada área da sua vida e vai se tornando cada vez mais rigoroso com esse método, o que só te leva à excelência. Você tem todo um planejamento que vai se construindo, como você planeja, expor a Sagrada Escritura ao longo do tempo, dando uma intensificada às vezes, como se fosse uma reta, e dando uma diminuída um pouco, como se fosse uma curva. E era a minha intenção dar uma diminuída agora, mas eu não conheço nada acerca dos propósitos eternos, conheço 1 miligrama dos propósitos eternos do Senhor, e ele me mandou fazer isso, e é isso que eu vou fazer. Passei a madrugada inteira com ele, e nele, e para a glória dele. Então, façamos a leitura de Romanos, capítulo 1. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Obediência que deriva da fé. Quanta gente parece tão espiritual, mas não obedece. E vós igualmente estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui encerramos a primeira parte do capítulo. A segunda parte, o desejo de Paulo de visitar a igreja em Roma. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Deus a quem sirvo, de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós. Em minhas orações, e rogo que agora pela vontade de Deus seja-me aberto o caminho para que enfim eu possa vos visitar. Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. Eu não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos. Contudo, tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que em tudo o que depender de mim estou preparado para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Aqui se encerra a segunda parte do capítulo. A terceira é a menor, mas expressa um núcleo fundamental do capítulo. Apenas dois versículos, 16 e 17. É o tema da carta, a justiça pela fé. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E a quarta parte, que é uma parte maior, vai daqui até o final do capítulo, só com um destaque, dois destaques para serem feitos. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Aqui o primeiro destaque. Todos são indesculpáveis, porque os atributos da natureza divina foram revelados desde a criação. E eles podem ser compreendidos, inclusive, por intermédio de tudo o que Deus criou, de maneira que ninguém poderá dizer: eu não tive um testemunho do Evangelho. Teve sim. Teve pela natureza de Deus e teve quando você olhou para o céu, olhou para o mar, olhou para o sol, para a lua, para as estrelas, olhou para as plantas, olhou para os animais, para todo o reino animal, para todo o reino mineral, as fontes, as águas, para todo o reino vegetal, toda a criação de Deus manifesta a sua presença. E ninguém poderá dizer que é desculpável. Ah, eu não tive a oportunidade. Então agora levante a sua cabeça, olhe para o céu e veja o céu azul, e você verá na obra do Senhor a manifestação da sua natureza divina e da sua santidade. Pense nas galáxias, pense nas milhões de estrelas, pense, como eu disse, ainda se estiver agora onde você estiver, no sol, no pôr do sol, pense na noite, nas estrelas, pense nos animais, pense, nos vegetais, pense nos minerais, pense nas pessoas. Deixei por último. Pense na maravilha que é a particularidade de cada ser criado por Deus, de cada criatura e de cada pessoa. E você entrará no rol dos que são indesculpáveis, porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, que é o que nos diz respeito, anuncia a obra das suas mãos. E como anunciou a obra das mãos de dele, da obra das mãos dele, então, ou você se converte, amigo, ou você não se converte. Não é preciso mais nada. E nenhum erro de nenhum ser humano, ou nenhuma discrepância ocorrida na natureza pela própria. Pelo próprio andar dos séculos, dos milênios, das eras, e também pela nossa destruição como ser humano, que vamos comprometendo toda a natureza, é desculpa, porque ainda sobram milhões de manifestações de Deus na natureza dele. E que foi revelado através daquilo que ele criou. Portanto, somos todos indesculpáveis. E o quarto e último lugar, daqui até o final do capítulo. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas, e proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como imagem de pássaros, quadrúpedes e répteis. Você vai ver isso na história dos deuses que foram criados. E até hoje, há uma grande denominação chamada cristã, mas que é superabundante em imagens de escultura. Agora, hoje, eu trato especificamente disso. Superabundante de imagens. Ah, mas a imagem me ajuda a lembrar daquele apóstolo, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, me ajuda a lembrar de Maria. Meu querido, se você estiver precisando de uma imagem ou de uma fotografia para lembrar de alguém que já partiu, olha, procure ajuda. Todo o seu arquivo confidencial está aí dentro. Não é nome de filme, não. Todo o seu arquivo histórico está aí dentro do seu peito, do seu ser, do seu consciente e até do seu inconsciente, parafraseando Freud aqui e os seus discípulos. Proclamaram-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso, trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de outros animais. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza. Olha só, por esse motivo, essa é a causa. Esta é a causa. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Meu irmão, se você me ouve hoje, pare. Tome uma decisão e diga: eu não preciso recorrer a mais nada visível. Eu conheço meu pai, eu conheço meu filho, eu não preciso exatamente da foto ou do vídeo ou de nada. Eles estão na minha memória, eles estão gravados na minha história. Eu não preciso de imagem. E por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis das suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Tudo isso por um motivo. Versículo 24. Por esse motivo, Deus entregou outras pessoas à impureza sexual. Então tornaram-se cheios, verso 29. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. Olha só, desobedecem. E desobedecem aos pais na fé também. Isso também é superabundante. São insensatos, desleais. Como falta lealdade, né, irmãos e irmãs, na nossa época, e vai piorar. Sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. Que frieza diante da morte das pessoas. Nós vamos contando o número: 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, 100.000, agora 300.000. 300 mil, nós falamos como se fosse número. Não, essas pessoas eram uma expressão maravilhosa da criação de Deus. E elas tinham família, e elas tinham história, elas tinham todo um futuro, a não ser aquelas que já estavam muito próximas de serem recolhidas, mas estavam vivas. E a mídia mesmo, até tentando condenar ou até tomar partido para desmerecer a atual gestão, vai falando dos números, dos números, dos números. Mas você não percebe obras de misericórdia, você não percebe solidariedade com o próximo. É só informação acerca da ciência e demérito para a atual gestão. Na verdade, isso é política. Eu não sou favorável da atual gestão, nem contrário à atual gestão. O meu gestor é o reino, é o rei da glória. E o meu, a minha opção política é o reino dos céus, porque eu não sou desse mundo, nem você. E na hora de votar, eu vou procurar o Menomale. O Menomale. Solamente o Menomale e nada mais. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que assim procedem. Meus irmãos, eu tenho quatro destaques a fazer. Em primeiro lugar, o amor do apóstolo Paulo pelo seu rebanho, o desejo, a saudação com a graça, com a paz, a apresentação de Jesus, que humanamente nasceu da descendência de Davi, mas que, na verdade, também, além da sua descendência humana de Davi, quando esteve aqui conosco, ele foi declarado o Filho de Deus. E foi declarado segundo o Espírito da Santidade. Não é Espírito da maldade, Espírito da Santidade. E consolidou isso pela ressurreição dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado. O apóstolo Paulo saudando e dizendo que os romanos também faziam parte disso, se aceitassem ao Senhor, e expressando desejo a todos vós que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para ser de santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Faço mais um destaque na primeira parte para encerrar. Aqui a palavra utilizada, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, é doulos. 99,9% dos cristãos já conhecem, mas eu explico novamente. A cada mês nós temos o acréscimo de mais ou menos 100 a 150 pessoas via WhatsApp e alguns novos também, até como nós vimos no caso da Indonésia agora, até via blog. Então, entre 100 e 150 todo mês. Então, para você que é novo na fé, está ouvindo agora, a palavra doulos significa, na verdade, escravo. Para você entender claramente, a palavra doulos é uma palavra grega. Ela é derivada do verbo del. E esse verbo significa algemar, aprisionar, prender. Mas, de modo mais corrente, era utilizado, significava escravo. Paulo se apresenta, o grande apóstolo se apresenta como escravo de Jesus Cristo. Para mim isso bastaria hoje. Para mim isso bastaria. Paulo, o apóstolo, eu sou escravo de Jesus Cristo. Escravo não tem, tem consciência absoluta de todos os seus afazeres. Ninguém aqui é a favor do sistema escravagista. Estamos só usando como figura de linguagem, tá bem? Como figura de linguagem. Mas um escravo, ao longo da história, não foi só racial, como nos últimos séculos. Cada país que conquistava, cada nação que conquistava a outra, fazia os homens de escravos ou as mulheres, de concubinas e assim por diante. A palavra doulos dá ao homem a consciência plena de que ele é escravo, ou seja, eu não tenho direito, o meu direito é servir a Jesus, obedecer a Jesus, servir com lealdade ao meu Senhor, servir com lealdade às minhas autoridades, porque não adianta ninguém dizer que serve ao Senhor, mas se não serve à autoridade, então a prova de que você serve ao teu Senhor, comece, fazendo a prova dos nove e servindo às suas autoridades, né? Se você não é capaz de servir as suas autoridades, como é que você vai servir e ser escravo de Deus? E você tem consciência que o campo dos direitos, preste atenção agora, irmão, irmã, o campo dos direitos, escravo praticamente não tem direito algum. Ele é uma propriedade. Ele era menos que gente. Ele era chamado de menos que gente, uma criatura, uma coisa. O grande apóstolo Paulo, escritor de dois terços do Novo Testamento, que vem sendo lidos e comentados há 2.000 anos, se sentia assim. Eu convoco a todos os chamados apóstolos, tem um apóstolo por quarteirão agora, né? No Brasil. Maravilha! Um fenômeno assim espetacular! Nunca vi tanto apóstolo, um apóstolo por quarteirão. Em cada quarteirão tem um apóstolo nas igrejas chamadas evangélicas. Na igreja romana não tem isso. Embora tenha o Papa, tenha os cardeais, mas não tem essa superabundância de apóstolos. Nós temos que orientar naquilo que é verdadeiro. Onde está certo, está certo. Onde está errado, está errado. Eles não têm isso. Os evangélicos tradicionais também não têm isso. Os pentecostais históricos também não tem isso. Isso é um advento do neopentecostalismo. Um apóstolo por quarteirão. Quem sabe essa seja uma meta deles. Um apóstolo por quarteirão. E eles inventaram uma coisa que se chama quem tem os outros quatro dons de profeta, mestre, pastor, evangelista, então esse é um apóstolo. Ou ele preside a igreja, então ele é um apóstolo. Meu irmão, apóstolo vem de apostoloi. Apostoloi significa enviado. Alguém que é enviado. Enviado em que condição? Na condição de escravo, de servo. Então, os que presidem sobre nós têm que se sentir os que mais, os que estão em posição de maior autoridade, têm que ser enviados à missão na condição de escravo, não na condição de acumuladores de carros de luxo, ou de aviões, ou de helicópteros, ou de outras coisas. Contas robustas. Não, apostoloi é enviado. Apóstolo é enviado. Enviado em que condição? Na condição de escravo. Em segundo lugar, o amor do pastor Paulo, do apóstolo Paulo, é um amor tão grande que ele quer, ele agradece a Deus pela Igreja de Roma e ele quer visitar a Igreja de Roma. Ele quer estar com ele, compartilhar os dons com ele. Ele ora por eles. É grande o desejo de visitá-los. Ele quer compartilhar com os irmãos, encorajá-los na fé e ser encorajado por eles também. E ele diz que ele já planejou, versículo 13, visitá-los várias vezes, mas foi impedido. Irmãos, eu sei bem o que é isso. Em várias oportunidades, eu desejei determinada coisa e o Senhor me impediu, literalmente, impediu. Quem tem uma caminhada maior, mais tempo com Deus, mais tempo e com mais qualidade, sem falsa modéstia, mais tempo e com mais qualidade de relacionamento. E a qualidade desse relacionamento não está pautada no seu mérito, está pautada em uma coisa só: obediência, lealdade, inteireza. Se você é obediente, é leal, é inteiro, nos grandes momentos de vitória, se você atribui a ele o louvor, quando você chega no seu quarto, e nos grandes momentos de luta, você entrega para ele a sua lágrima, pode ter certeza que você vai crescer em intimidade. E ele dizia: eu sou devedor de gregos, de bárbaros, ou seja, sou devedor de todos, e no que depender de mim estou preparado para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Então ele desejava muito estar em Roma, projetava ir até a Espanha, mas até então o Senhor não tinha autorizado. Em terceiro lugar, o tema da carta: porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Que justiça, irmão e irmã? Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. E eu já li para vocês em Hebreus e vou dizer de novo para ficar claro. O que é essa fé? É fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é a certeza. Fé é uma certeza do que nós haveremos de receber em Cristo Jesus. O que nós esperamos em Cristo Jesus e no Espírito Santo e no Pai. É a prova daquilo que nós não podemos ver. Logo, a fé, do ponto de vista racional, chega a ser um absurdo, uma loucura. É absurdo mesmo, como diz Kierkegaard, o pai do existencialismo, e é uma loucura, como diz a própria Bíblia. É uma loucura, para quem não crê, é uma loucura, porque você está me dizendo que a fé é a certeza do que você ainda espera receber. Ora, se você espera receber, como é que você pode ter certeza? Eles dizem. Se você ainda não viu, como é que você pode receber? Como é que você pode ter certeza? É a prova daquilo que você não pode ver no sistema medíocre cartesiano. Medíocre de ponta a ponta, porque Descartes primeiro é um grande plagiador de Santo Agostinho, de ponta a ponta, de ponta a ponta. Ele reproduz fragmentos do pensamento de Agostinho na íntegra. Qualquer filósofo de primeiro, segundo ano sabe disso. Primeiro, esse sistema medíocre dele, porque um plagiador só pode ser medíocre, além de ser mal intencionado. E o pior é que esse homem orientou toda a ciência, né? Foi matriz de toda a ciência, o conhecimento e a epistemologia moderna. Primeiro, ele é medíocre. Segundo, ele é plagiador. Jamais se aprovaria no sistema cartesiano uma concepção como essa, e por isso nós somos obrigados a concordar dentro dessa premissa, dentro dessa postura, que Estamos falando de uma loucura, estamos falando de um absurdo. Como o pai do existencialismo chega a essa argumentação para depois nos falar do salto de fé. Como Pascal também diz, um outro filósofo, porque a fé tem razões que a própria razão tem a fé tem razão que a própria razão desconhece, o coração, perdão, irmãos. Falei rápido aqui, o coração, a interioridade do ser, Pascal, a interioridade do ser, a centralidade de você tem razões que a própria razão desconhece. Ora, o que que a centralidade do teu ser tem? A certeza do que nós haveremos de receber, o que nós estamos esperando, e a prova daquilo que não podemos ver. Um filósofo jansenista, moderno, mas que nos deu essa contribuição. Se você ficar só no sistema cartesiano, pobre de ti. Primeiro, não vai aprender a pensar nunca. Vai pensar, infelizmente, como a maioria das pessoas, né? Dentro de um limite de uma equaçãozinha. Jamais vai ser um pensador maior, jamais vai ser um Einstein, jamais vai ser um outro físico que veio logo depois dele. Depois a Vivian me aponta, outros irmãos, me fugiu agora. Jamais vai ser. Você fica naquele quadrantezinho medíocre e não sai dessa mediocridade. Então, o que é a fé? É a certeza, é a convicção de fatos que eu não vejo. Esse é o tema da carta. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. O justo viverá pela fé. Como é que eu vou viver? Pela certeza de coisas que eu ainda não vejo. Eu ainda não vejo o novo céu e a nova terra, mas eu tenho certeza. E essa nova certeza não é baseada só num conceito, numa ideia, como no platonismo. Não, é numa pessoa. E essa pessoa habita em mim. Quem é que habita em mim e você? O Espírito. Espírito do Senhor, ele habita em mim e me dá a certeza do novo céu e da nova terra. Ele me dá a certeza da paz, ele me dá a certeza da alegria, ele me dá a certeza da vitória, ele me dá a certeza das lutas, das tribulações, mas que eu posso ter bom ânimo porque eu vou vencê-la. Então a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, essa convicção de fatos que ainda não se veem, essa certeza de coisas que ainda aguardamos. E em quarto lugar, e último, a ira de Deus contra o sem fé. Primeiro, eu já mencionei na leitura, mas vou só repetir, ninguém pode se dizer indesculpável ao olhar para tudo que Deus criou, para tudo que está em volta de você. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, quando você olhar para tudo que está em volta de você, você vai perceber que é impossível não crer em Deus. É impossível, como diz um cântico, não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Eu olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra ou onde for. Em tudo o que me acontece, eu encontro o seu amor. Ah, não posso mais deixar de crer no seu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti o meu ideal. Que Deus te abençoe e que você jamais diga que você não teve uma oportunidade, porque é só olhar para o céu ou olhar para um pássaro que eu estou olhando agora e você vai ver. O próprio Rei da Glória manifesto nas suas obras. Acho que ele veio assistir o nosso compartilhar aqui, irmãos. Está ali fora e veio assistir. Veio participar, veio glorificar. E de fundo o céu. Em quarto lugar, toda a sequência que está norteada pelo versículo 24, por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual. E aí segue tudo aquilo que você conhece, que você tem visto na internet, no celular, na mídia, você tem visto desde que começou a ter consciência de história da sua vida, tal, tal, tal. Você vai ver na depravação, mano. Deus entregou o ser humano à sua impureza, à sua depravação. Por quê? Porque eles trocaram a glória de Deus imortal por imagens, imagens, imagens confeccionadas conforme ou a semelhança do ser humano mortal, bem como eu estava usando de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, quantos povos que ainda ficam adorando imagens, e a consequência disso é que Deus os entregou à sua própria perversão. O afastamento de Deus produz um tipo de disposição mental reprovável. Ou seja, um favorecimento ao surgimento de ideias e pensamentos cada vez mais avessos à vontade de Deus e ao bom senso. Um grande pecado sempre tem início com uma singela ideia, o pensamento que, depois de algum tempo de sórdido agasalhamento, dá origem da prática maléfica, ainda que pareça prazerosa a princípio. Paulo nos adverte para um tipo ainda mais ímpio do pecador, aquele que aplaude o erro e o mal cometido pelo seu semelhante. Hoje em dia é comum vermos difundidos, especialmente pelos meios de comunicação, elogios de todo tipo a atitudes claramente contrárias à vontade de Deus e reveladas nas Escrituras. Preciso fazer dois adendos antes de encerrar. Primeiro, quando eu falei de Descartes, ele é medíocre mesmo, é plagiador mesmo, então não sabia pensar por si, foi copiar Santo Agostinho, o doutor da igreja. Única coisa que eu esqueci de falar é que ele usa exatamente a estrutura de fragmentos do pensamento de Agostinho, só que ele distorce para chegar àquela conclusão, penso, logo existo, onde, na verdade, Agostinho vai, afirmar, não penso, logo existo. Ele vai afirmar que Deus é. E por isso eu sou nele. E quanto mais eu estiver perto dele, mais eu sou. E quanto mais eu me afastar dele, menos eu sou. Só que Agostinho é genial. E Descartes, um medíocrezinho de beira de esquina. Segundo, quero dizer a vocês que todas as pessoas numa sociedade civil têm o direito de optar, fazer aquilo que elas quiserem. Então, quando o texto fala aqui de condenação, aquilo que já era praticado nos países do Oriente Médio, na região mesopotâmica, como o homossexualismo, depois na Grécia, onde isso foi exaltado, porque o homem era considerado superior, então ele deveria ter relações com outro ser superior também, na concepção depravada deles. E isso depois passou para os romanos e passou para o Ocidente, e hoje é cantado em verso e prosa, e nós hoje somos a minoria absoluta. Eles eram a minoria, agora nós que pensamos segundo a palavra, somos a minoria absoluta. E ninguém se levanta na mídia para defender a minoria. Quando eles eram a minoria, eles defendiam, mas agora ninguém se levanta para defender o direito de nós pensarmos como a Sagrada Escritura nos ensina, como Wesley, um reformador da Inglaterra, ensinou também para nós, os metodistas primitivos, nos ensinaram a pensar, a deixar pensar. Também está no ideal liberal também do livre pensamento. Até humanista, pensar e deixar pensar. Então as pessoas têm o direito de pensar no que quiserem, têm o direito de fazer o que quiserem. Nós só estamos afirmando que, segundo a nossa fé, isso é depravação. E segundo a nossa fé, essas pessoas são para Deus, e a nossa fé está pautada na Sagrada Escritura. Para nós, essas pessoas que optam por isso são dignas de respeito como seres humanos, são dignas de respeito na sua liberdade, são dignas de respeito, além de seres humanos e na sua liberdade, mas como parte da sociedade civil. Tão somente nós falamos que no momento da escatologia, no momento do juízo final, das últimas coisas, quem no pós-morte, nós acreditamos que elas serão condenadas por não terem seguido a vontade de Deus. Se alguém pensa diferente, fique à vontade e pense. Se alguém quer fazer diferente, fique à vontade, faça. Mas saiba que o justo juiz há de julgar a todos nós, e há de fazer com que todos nós prestemos conta daquilo que fizemos com nossas vidas, daquilo que fomos em nossas vidas. Minha palavra para você, quando eu desejava só salmodiar, é Romanos 1, e que Deus o abençoe poderosamente, e que, se o Senhor está mandando, ele tem o seu motivo. E eu obedeço. O que importa é que o vento continue soprando. É uma figura de linguagem, novatos. O Espírito Santo continue dirigindo. E continue levando essa palavra para o Brasil cada vez mais. Pessoas espalhem essa palavra para o Brasil e essa palavra se espalhe para as nações, para que haja um testemunho do Evangelho vivo e do Espírito de Santidade que pertence ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Oremos, e se você quiser ligar para nós, entre em contato conosco, ligue para nós e nós vamos ajudar você no seu processo de conversão, vamos ajudar você a achar uma igreja, ou da nossa denominação, ou de outra, mas há muitas igrejas sérias, ajudar você no processo de santificação, só que não pode ligar e depois desaparecer. Tem que ligar e insistir, irmãos, porque graças a Deus, cada dia mais nós temos mais retornos e mais retornos e mais retornos. Então, às vezes, não dá para ligar na hora, no dia. Mas ligue para nós. Nós queremos ajudar você a andar com o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a revelação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.